Meus irmãos, eu quero dizer algo a vocês. Eu tenho um sonho. E eu estou trabalhando com a minha esposa, com meus filhos, com os discípulos que Deus tem nos dado. Eu estou trabalhando para esse sonho. Quando eu falo eu tenho um sonho, não é assim, ah, eu sonharia, ou eu sonho que, quem sabe, eu gostaria de algo. Não é algo lá longe, inatingível, mas é um projeto que estamos caminhando nele. Queremos viver cada dia mais a realidade do reino de Deus e da igreja nessa terra, conforme a Bíblia nos ensina. Vivermos como igreja cada dia mais o que Deus tem na sua palavra para nós vivermos como igreja. Não é um sonho de assim, ah, eu sonharia a gente viver como igreja de Atos. Não, eu não tenho nenhuma expectativa de nós voltarmos a viver como Atos. Atos era uma igreja específica de um tempo que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz, não tinha carro, não tinha nada dessas modernidades. Nós nunca mais viveremos a igreja de Atos. Ah, eu queria viver todo mundo junto, eu queria viver. Nós não vamos conseguir fazer uma vila, um condomínio e todo mundo ir morar juntos. Nós não temos isso, eu não quero isso para mim. Aí ia fazer uma fazenda, então a gente já viu isso acontecer. Aí compra lá uma fazenda, todo mundo compra uma casa e faz todo mundo lá. Não adianta eu querer um sonho que não está na palavra do Senhor. Mas nós queremos viver tudo o que a igreja de Atos vivia, e é bíblico, para o nosso tempo. Tudo. Comunhão, alimento, palavra, amor, nós queremos viver, e esse é um sonho que eu tenho, que nós estamos caminhando nele e que eu quero compartilhar com você mais uma vez: o sonho de vivermos uma igreja como Jesus quer. Nós queremos construir a cada dia uma nova realidade de vida, a vida que chamamos igreja. Comunhão, amor, serviço, adoração, milagres, sustento, provisão, conquistas, transformações, transparência, vínculos, conversões e tudo mais que a Bíblia nos diz que Deus dá no poder do Espírito Santo. Nós estamos caminhando assim, irmão, para isso. Nós queremos viver isso e Deus já me ensinou, não é de um dia para o outro. É com o decorrer do tempo você verá sendo construído algo. Por isso, não pare antes. Não mude de rumo antes. Seja perseverante. Eu sei que eu não sou capaz. Nem vivo a plenitude de todas essas coisas, irmão. Mas eu quero alcançá-las. E você também não é capaz. Se depender de mim e de você, Deus fracassa. Mas Deus já sabia disso, por isso não depende de mim e de você, depende do Espírito Santo. E mesmo que eu fique pelo caminho, a igreja do Senhor será edificada. Mesmo que eu pise na bola, a igreja do Senhor está sendo edificada. E está perto o dia em que a noiva plena, completa, sem ruga, sem mácula, vai se encontrar com o Senhor Jesus. Basta você ver que o terremoto já está aqui, ó. Não é uma coisa assim, tolo é o sujeito que diz, ah, isso acontece a vida inteira. Não, tem sinais de que Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja, irmão. O Senhor Jesus disse, quando isso começar a acontecer, é o princípio das dores, fique preparado, eu estou para voltar. O Senhor vai nos levar, a igreja vai pronta, linda, noiva adornada, mesmo que eu, pastor Sóstenes, pise na bola com o Senhor. Agora, se eu e você quisermos correr atrás desse sonho, nos dispormos para o Senhor gerar isso em nós, nós veremos Deus fazer estas coisas que a palavra do Senhor diz a respeito da igreja. Leia comigo em Mateus capítulo 22, verso 23 em diante. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará a descendência a seu irmão. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Verso 26. Da mesma sorte, também o segundo, o terceiro, até o sétimo. Depois de todos, morreu também a mulher. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilharam da sua doutrina. Saduceu era o sujeito pertencente a um grupo religioso que geralmente era formado da turma dos rabinos, dos sacerdotes do judaísmo, da religião judaica. E uma das características dos saduceus é que eles não criam na ressurreição, eles não criam na imortalidade, eles não criam em anjos, eles não criam em espíritos. Então, quando os saduceus vieram a Jesus, eles vieram primeiro cheios de ira contra Jesus. Eles odiavam aquele Jesus que ficava falando de ressurreição. E eles eram uma seita, uma denominação, uma religião ali entre os judeus muito forte e que tinha essa pregação muito forte: não existe ressurreição. Quando ele conta essa história, o que eles nomearam lá, que ia ser o porta-voz deles, é quando Jesus falou assim: portanto, na ressurreição, estava falando assim, nisso que o senhor prega aí de ressurreição, já que vai ter ressurreição, né? Porque nós sabemos que não vai ter, mas o senhor está falando que tem ressurreição, o que, que vai ser dessa mulher? Foi marido de todos, lá no céu vai ser marido de quem? E é interessante que Jesus nem dá muita bola. Ele só diz: na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Piorou para eles, porque eles também não acreditavam em anjos. Imagina a cena, irmão. Imagina a cena daquele sujeito zeloso. Porque eu sou zeloso pelas coisas de Deus. Eu sou lá um sacerdote, sou saduceu, mas eu sou zeloso. E na minha teologia eu compreendo que não há ressurreição. E agora o senhor vem e fala de ressurreição, como é que vai ser? E Jesus não deu muita bola para eles, não. Mas Jesus disse: olha, errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. É interessante porque eu acho que dificilmente nós vamos encontrar um grupo, uma linha teológica hoje, que diz que não tem ressurreição. Muito difícil. Naqueles dias havia. No capítulo 3, leia comigo Mateus 3. Mateus 3, verso 7. Nós lemos assim: mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 3, verso 7. João Batista declarou abertamente: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Lá na frente, Jesus fala de outra forma, Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que não criam na ressurreição. Como eu disse, talvez seja muito difícil nós encontrarmos alguém que não crê na ressurreição. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus me falou nessa semana para ministrar aqui claramente. O Senhor quer nos mostrar que em muitas circunstâncias nós não cremos na ressurreição. E o Senhor quer nos mostrar um caminho, um passo, uma estratégia para a ressurreição ser real na nossa vida. É natural, eu não vou perguntar a alguém aqui se você não crê na ressurreição. Todos vão dizer: eu creio. Então como é que Jesus falou que muitos não creem na ressurreição e como é que vai nos mostrar isso? O Senhor tem algo para nos ensinar aqui. No Evangelho de João, no capítulo 11, eu já li Mateus 16, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Irmão, Deus quer nos ensinar algo aqui. E você vai entender. Jesus vem e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Imagina o contexto onde na sociedade era normal discutir entre os intelectuais, os filósofos, os religiosos, se havia ou não ressurreição. Era um ponto de honra discutir sobre ressurreição. Isso está longe de nós, isso não faz parte de nós. Hoje, na verdade, não tem nenhum assunto assim que é um ponto de honra discutir. Hoje todo mundo tem informação demais na internet, todo mundo é doutor de tudo, todo mundo sabe tudo, e no final das contas, ninguém está preocupado com coisa nenhuma. Agora, o Senhor vem claro e diz assim: eu sou a ressurreição. Num ambiente polêmico, num ambiente em que isso definia os lados, definia a direção que alguém tomava, o Senhor vem e diz: eu é quem sou a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais difícil ainda para aquele povo entender, porém, tão difícil quanto para nós hoje. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é: Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta, enche do Espírito Santo. Significa, Ele é a ressurreição de tudo o que o maligno um dia quis destruir. Jesus é a ressurreição e a vida. Tudo o que o diabo um dia quis destruir, Jesus vem e Ele é a ressurreição de tudo o que o diabo um dia quis destruir. Esse amém que vocês deram, ele reflete exatamente que isso não é tão forte para nós quanto deveria, porque tem muitas coisas na nossa vida que estão morrendo e nós não cremos que elas serão ressuscitadas. Tem muitos instantes da nossa vida, e eu posso dizer isso pessoalmente, quase todos os dias, o diabo lança uma seta: vai morrer, não vai dar certo. Agora você vai ver o fiasco que vai ser. Agora você vai ver que as coisas vão complicar. E se você é igual a mim, acontece com você. Se você é homem como eu, acontece com você. Vem uma seta que vem assim: isso aqui não vai dar certo. Isso aqui pode esquecer. O tempo inteiro o diabo vem contra nós e diz assim: vai morrer e você não vai ter jeito de levantar isso. E nós às vezes absorvemos aquilo e a gente vai: meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Se crêssemos que Jesus é a ressurreição, nós simplesmente falamos assim: sai Satanás, Jesus é a ressurreição e a vida, nada vai morrer na minha vida, eu não vou permitir nada frustrar na minha vida, nada vai fracassar na minha vida, nada vai morrer na minha vida, Jesus, a quem eu sirvo, é a ressurreição. Irmão, é uma... talvez um pouquinho, pelo menos como eu estou dizendo a você aqui agora, tem que ser uma atitude nervosa, tem que ser uma atitude brava, tem que ser uma atitude de quem tem convicção, tem que ser uma atitude de quem quer dar um murro na cara do diabo. Satanás, fora, porque nada vai morrer. O casamento, a coisa começa a ficar assim, um clima começa a ficar assim, a gente... Satanás, fora, nada vai morrer. Finança, vida financeira, os relacionamentos. A proclamação do maligno é de que não há recurso, não há salvação. O que está morto ou que está morrendo não tem mais jeito. E quem crê na ressurreição diz assim: Satanás, eu creio na ressurreição. Fora, Jesus é a ressurreição, é a vida. Ele vai entrar nesse negócio, isso vai renascer, isso vai reviver. E a morte não virá, some em nome de Jesus. A ciência, os médicos estudam sempre sobre algo que acontece no ser humano em momentos de tragédia. Como um homem que, para salvar alguém que está lá amassado no carro, tem força para levantar um carro, para saltar, para pular. O organismo gera um nível de adrenalina, os hormônios sobem lá ao extremo e o ser humano é capaz de fazer alguma coisa. Isso está lá na história de Sansão. Deus tomou posse daquele homem e energizou o seu corpo, que ele derrubou aquelas pilastras de concreto daquele templo, e ali Deus executou a obra, porque é científico. Deus, num momento específico, dá ao ser humano uma capacidade extra de fazer alguma coisa que é inexplicável, por causa de uma motivação sobrenatural. Isso Deus quer de mim e de você, em momentos difíceis da vida, em momentos em que a gente acorda e está desanimado, falando assim, ah, meu Deus do céu, ai, ai, ai, e muitos realmente deixam a coisa correr, abandonam, amolecem, ah, deixei para lá. Não, Satanás, eu creio na ressurreição, e Jesus vai agir nisso daqui. Essa energia, essa garra, essa disposição, como sujeito que tem que levantar lá aquele carro para salvar alguém, tem que vir sobre mim e sobre você o tempo inteiro. E sou eu e você que decidimos isso, quando cremos em Jesus como a ressurreição e a vida. Creia nisso, irmão. O poder da fé na ressurreição de todas as coisas. Não precisa abrir a sua Bíblia. Em Romanos 6:5 nós lemos: porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Eu me uno a ti, Jesus, proclamando que isso vai ressurgir. Isso não vai morrer. Satanás não vai pôr a mão nesse negócio. O Senhor vai trazer vida. Pode não ser como eu estou imaginando, mas o Senhor vai trazer vida nisso aqui. Satanás, fora, em nome de Jesus. Deixa a adrenalina da fé subir, irmão, até vazar pela cabeça. Fica nervoso, não é com a circunstância, não é com a situação, não é com ninguém. Fica nervoso para que estabeleça essa posição: eu creio na ressurreição. Vamos ver, né? Não sei não. Em 1 Pedro 1:3 nós lemos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança, uma viva esperança. Diga comigo: uma viva esperança. É uma viva esperança. Eu estou esperando, eu estou esperando. Não é um sonho, quem sabe, eu estou esperançoso. Não, eu estou aguardando que vai acontecer alguma coisa, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É o maligno que nos impede de crer na ressurreição. Agora vem aqui um dos pontos mais fortes do meu sonho como igreja. O maligno impede a muitos de crer na ressurreição por uma estratégia tão sutil, que é o constrangimento. A falsa ética. Uma necessidade na alma de discrição. Na verdade, chega muitas vezes a ser uma hipocrisia. Mas o que isso tem a ver? Nós, com facilidade, guardamos nossos fracassos, guardamos nossos erros, guardamos nossos defeitos, guardamos nossos problemas, guardamos nossas coisas só para nós. Ninguém fica sabendo, pelo amor de Deus, porque se alguém souber disso vai ser uma vergonha pior do que isso. Eu não quero esconder, eu morro com isso. Um constrangimento de deixar extrapolar, de deixar aflorar, de deixar vir à luz algo que o diabo estava fazendo de morte. Criamos um contexto evangélico onde é difícil alguém dizer: eu estou bebendo, eu não consigo largar a bebida, eu não vou me expor assim. E onde o diabo está matando, ele continua matando, porque não tem coragem de se expor. E nós não somos ainda uma comunidade que olha para as pessoas e diz assim: aquele irmão é um irmão que bebe. É mesmo? É. Mas nós estamos amando esse irmão, nós estamos caminhando com esse irmão, e Satanás não vai agir na vida dele, ele vai ser vitorioso, e um dia nós vamos dizer aqui: eu bebia, e agora o Senhor Jesus me resgatou, eu não bebo mais, eu não sou escravo mais do vício. Mas não, nós vamos assim, não precisa falar com ninguém, meu Deus, não. Pode ter certeza que é por causa das experiências negativas que muitos já tiveram. Mas no dia em que o pecado for pecado, for chamado de pecado, e nós vencemos o pecado, e o diabo estiver realmente debaixo dos nossos pés, você pode expor o que for, irmão. Você pode contar: o diabo fez isso mesmo na minha vida, o diabo fazia isso mesmo, o diabo me dominava assim, mas ele foi vencido, graças a Deus. Eu não fiquei guardando isso para o resto da vida, para ver se no oculto um dia eu venço. Não, eu expus, e o Senhor veio e trouxe o sangue dele, trouxe a graça dele, e eu sou um testemunha viva de que o Senhor é vivo, ressurreto, e o seu poder veio sobre mim, e eu venci isso. Em 1 Coríntios nós lemos: se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha como Paulo fala da ressurreição. Se Jesus não foi ressuscitado, então é vã a fé. Se não há ressurreição, é vã a fé. Se eu não vejo a ressurreição do Senhor em alguma área da minha vida, é vã a fé. Se o diabo me constrange para que aquilo não seja exposto, para que eu não conte para ninguém, para que aquilo não seja visto, então aquilo nunca sofrerá o poder da ressurreição. O diabo sabe como nos manter lá presos. E eu sonho que nós cheguemos a um tempo em que nós possamos nos abrir, que nós possamos dizer: eu tenho esse problema, eu sou assim, mas Jesus está trabalhando na minha vida. Eu lembro de uma pessoa uma vez, em algum lugar, que me disse assim: pastor, eu minto fácil, eu minto mesmo. Isso, irmão, seja assim mesmo. Eu sou uma pessoa mentirosa, eu minto. Olha, tenha cuidado mesmo, porque eu sou mentiroso. Mas o poder da ressurreição está vindo sobre mim. Aonde o diabo cirandou na minha vida para me fazer um mentiroso, ele vai perder. Eu estou a cada dia procurando melhorar e eu vou vencer. Eu vou dar o testemunho aqui de que eu era um mentiroso e Jesus me transformou. É verdade, irmão. Seja o que for, o maligno usa dessa estratégia do constrangimento. E eu creio na ressurreição. Eu não vou ficar constrangido guardando as minhas coisas, constrangidos pelos meus defeitos, minhas limitações, erros, pecados. Não proclamamos a morte e nem poderemos proclamar a ressurreição. Nós ficamos... Não fala isso. E as pessoas ficam com receio mesmo. Não tenha dúvida, irmão. Guarde bem essa ilustração. Judas teve um arrependimento genuíno. Não tenha dúvida. Aquele homem que fez o que fez por dinheiro não teria devolvido o dinheiro se não fosse por uma amargura de arrependimento. Ninguém pode dizer que foi só remorso. Por remorso, ninguém suicida. Arrependimento é uma dor que te leva a mudar de rumo. Remorso é a dor que te leva a mudar de rumo, que você deixa passar, você cria estratégias para ir embora e você não muda de rumo. Mas quando alguém tem um genuíno arrependimento, tem que encontrar salvação. Como Judas não encontrou salvação, ele teve que suicidar. Porque o arrependimento era genuíno, a dor era profunda demais. O que eu fiz, meu Deus? O erro de Judas foi ter ido confessar seu arrependimento às pessoas erradas. Então eu quero deixar muito claro nessa ministração. Eu não estou dizendo que você virá aqui à frente e vai contar para todo mundo o que você faz, quem você é, como você é. Faça isso não. Mas Deus está nos fazendo caminhar e crescer como igreja, de tal forma que você sempre terá irmãos mais chegados, líderes idôneos, discipuladores cheios do Espírito Santo. Pastor, senta aqui, essa é a minha vida e eu quero obter vitória. Minha irmã, senta aqui, essa é a minha vida e eu quero obter vitória. E nós veremos irmãos chegando aqui para dizer: sabe que eu traí um dia? Sabe que eu mentia? Sabe que eu roubei? Mas você não se envergonha? De jeito nenhum, não me envergonho. Sabe que eu sou assim? Sabe que eu sou assado? Sabe que eu sou uma megera em casa? Sabe que eu sou? Eu grito em casa. Sabe que eu sou um marido frouxo em casa? Eu não me preocupo com nada. Eu sou um sujeito esquisito. Eu sou assim. Mas como que você está falando isso? Porque eu decidi expor isso, que o diabo vem trazendo morte, porque eu creio que Jesus vai trazer ressurreição. Nunca mais o diabo vai me constranger. E eu quero repetir, não é que você vai ficar se expondo, não é que você vai ficar publicando nada da sua vida, mas é que você vai crer. Eu estou na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que vai me ouvir. E eu não vou deixar mais o diabo me constranger, guardando o que eu vivo, o que eu passo, o que eu sou, sem que a ressurreição venha e traga vida e vida em abundância. Você crê nisso, irmão? Existe um código secreto, como um pudor. Pudor é a reação emocional pela qual uma pessoa tende a proteger sua intimidade e sentir vergonha, de tal forma que ninguém possa invadir ou comprometer sua vida. É pejo, recato, pudicícia. A manifestação cotidiana dessa vergonha, com o constrangimento e o mal-estar que ela suscita, gera uma posição que o diabo continua segurando o grilhão. E se você crê na ressurreição, você vai dizer: Senhor, esse assunto da minha vida, essa área da minha vida, eu vou expor no teu altar. Eu vou vencer isso. Não tem nada que o diabo vai conseguir gerar morte, me prender, trazer grilhão. O Senhor vai agir com o poder da ressurreição, porque tu és ressurreição e vida. Nós estamos vendo isso aqui, nós estamos presenciando, testemunhando isso, irmãos lá no Veredas, irmãos lá no encontro, irmãs no Vereda, irmãs no encontro, o discipulado, o convívio, às vezes no gabinete, nós estamos vendo irmãos expondo, dizendo: Satanás, você não vai me prender mais nisso, e Deus trazendo cura, vida, ressurreição e vida, irmão. Um dia alguém disse a mim: não, porque eu sei como é que é a igreja, eu sou velho de igreja, sei como é esse negócio, bastidor de igreja. Eu falei assim: o irmão está equivocado. Eu vivo numa realidade com meus irmãos lá em Belo Horizonte, em que não existe bastidor. Não existe bastidor. Não existe nada que o diabo vai prender lá na escuridão, ninguém pode contar, ninguém vai. Outra vida, outro estilo. Não existe, porque a vida veio, a ressurreição veio, e a luz vem, e tudo fica explícito, irmão. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Deus vai te dar vitória em alguma coisa que você guarda amarguradamente há anos. Isso eu vou levar anos. E o Senhor quer trazer vitória, mas o diabo fica amarrado. Não, não. Se isso ficar descoberto, se você contar, se fulano souber, se ciclano souber, ai, se todo mundo ficar sabendo, você vai ficar ridicularizado, você vai ficar visto, você, as pessoas vão... Satanás, cala-te em nome de Jesus. O Deus a quem eu sirvo é o Senhor da ressurreição e da vida. Ele entrará nessa área suja, podre, difícil, que me fere, que me marca, que me envergonha. E Ele vai trazer cura, Ele vai trazer vida. E eu vou ser vitorioso nisso aqui, em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. O que que existe dentro de você? Medo, crítica, receio de reconhecer erros, temor de se submeter ao Espírito Santo. Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Hebreus 11,6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou mergulhar em Deus, eu vou é para valer em tudo, eu vou é investir tudo no Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu não vou deixar Satanás me prender, me amargurar com nenhuma lembrança, com nenhum pensamento, com nenhum sentimento, com absolutamente nada, nenhum pecado, em nome do Senhor Jesus. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Satanás, o Senhor Jesus me disse que ele, eu não vou ficar envergonhado, as coisas não vão piorar quando eu expuser aquilo que está me ferindo, que está me amarrando, aquilo que me prende, aquilo que gera morte em mim. O Senhor disse que ele virá e me trará alívio. Satanás, eu não creio em você, eu creio em Jesus, por isso eu tenho o nome de crente, e em nome de Jesus, fora da minha vida. Uma comunidade onde as pessoas enfrentam seus erros sem constrangimento, para experimentar a ressurreição. Uma comunidade onde as pessoas sabem o que deve e o que não deve, como estão e onde querem chegar, no poder da ressurreição. Pode ser eu traí, pode ser eu roubei, pode ser eu menti, pode ser eu desobedeço, pode ser eu sou assim, eu estou andando fora dos caminhos do Senhor, eu não estou seguindo o Senhor para valer, eu estou fingindo, mas eu vou acertar. Deus tem acesso à minha vida e vai me levar a uma experiência de ressurreição nessas áreas. Fecha os teus olhos, irmão. Nós queremos ser uma igreja que aprende a enfrentar todas as situações, para chegar a um lugar onde Deus opera milagrosamente, soberanamente. Seja adultério, seja separação, seja brigas, seja divórcio, seja fracasso, seja desgosto, seja erros, seja o que foi que aconteceu na vida, no passado, não importa. Deus vai me levar a um lugar onde Ele opera milagrosamente e eu me tornarei livre. O poder da ressurreição, Cristo Jesus, virá sobre essas áreas da minha vida. Irmão, a igreja pode mudar a vida das pessoas. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Somente o poder da ressurreição pode gerar essas mudanças. Continue com seus olhos fechados. Paulo escreve assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior seja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Eu não vou olhar para as coisas da vida do mesmo jeito que eu olhava. Eu vou olhar de uma outra forma, Senhor. Essa momentânea tribulação que eu passo, isso não vale nada. Agora a minha posição diante do Senhor vai gerar em mim abundante e eterno peso de glória. Em Efésios, Paulo escreve: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus pode habitar em mim, pode habitar em você e transformar qualquer questão da nossa vida, fazendo-o assentar à direita de Deus nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, seja vergonha, seja o constrangimento, seja, Senhor, esse pudor, essa falsa ética, seja o que for, Senhor, cai por terra, debaixo dos nossos pés, e o Senhor é o cabeça sobre todas as coisas, e assim o Senhor fez a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Eu quero ficar livre. Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero experimentar. Eu não vou fazer como Judas e contar a morte dentro de mim para pessoas erradas. Mas eu quero viver na vida da igreja uma realidade que está na tua palavra. Eu quero colocar luz sobre áreas e questões da minha vida, porque eu creio no poder da ressurreição. Você pode orar ao Senhor? Enquanto eu canto, ore ao Senhor.